02 após a hora da companhia livrando na Índia. Gente, o nome é 07. O TAN 3890 tá correto, reporta, pushback zero. Camarada, 3890. Pronto, Salvador, eu vou no 897. Copiou com o FIM 360 com a rota Upper Zulu 16. É, teria como modificar essa rota? Temos aqui a Upper Whisky 58 até Cross. 607, como número 2, pode esperar pronto. Afirmativo, como 607, mantenha o ponto de espera. Até. Ah, pela Upper Zulu 16, é até Confins? Olha, a rota preferencial que a gente tem para Campinas é Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após Anete, após Pira, após Mendes. Seria a rota preferencial das 0540 até 0010 de segunda a sábado. É positivo, mas solicitou a cópia para Confins. Ah, desconsidero, então Confins eu também. A rota que eu tenho aqui é Pesulu no meio, só vou confirmar com o centro. Após a Pesulu no meio, qual seria as próximas posições? Só um minuto. Ok. 951 decola, 1098 é o controle, bom voo. Obrigado, Bolívia. Brasília. Salvador, bom dia, gol no 804, decolou na sua escuta. 804, bom dia. Contato da Subo 360, saída da El. 360 da El, gol 804. Lado nível 360, Pesolo no 7, decola pista 10, primeira curva à direita, gole o fito, controle 1998, transponder 5032. 5032, já porta puxa, então 35 no 5032, sim. No 5, livre decolagem no 0, 100 graus com 12 nós, o vento. Livre decolagem pista no 0, gol no 7 no 5. Gol no 607, após a rolagem do Bang da Gol, ali mantém cabeceira no 0. Após ali mantém no 607. Bono 7 no 5 ao 5-4, decola 1098 ao controle, bom voo. 198, gol no 7 no 5, obrigado. Todos um bom feriado. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, gol no 7 no 5. Gole o fito. Bom dia, no 7 no 5. Contato radar, subo 360, gole transição ofito. 360, gole ofito, gol no 7 ou no 5? No 7. Firma pro solo. Firma pra terra, Prato Serra, número pés, morro autorizado, da cola pista 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0123. Pegou no 607? Livre acionar pro táxi, torre, pra 1862. O que vai ser? O gol no 897, solta. O 897 não escuta. O 807 tá aqui na casa, a pessoa no meio chega até terminal Belo Horizonte. Só que o centro autorizou direto bridge, após bridge, direto croc, pra interceptar a chita, pra confins. Ah, positivo então. Até Zulu 16 e após vai pra. Até Bridge, depois Cross. Jogou 1897, tá pronto pro push de acionamento. Tá autorizado, vai acionar a porta táxi. O gol 1897. É porta táxi, posição 8, o gol 1897. O ponto de espera tá 1-0, copiou? Afirmativo, entrei em contato com o Inferno. Visão do comandante interfere na decolagem, gol número 07? Não é na pista, é na taxi 8, ó. Afirmativo, então livre decolagem, pista no 0, 100 graus com 2 nós, gol número 07. Livre decolagem com 07. Solo Salvador 35 no 7 da TAM, puxa acionamento, posição 7. Pô, tá 35 no 7. Solo Salvador. Tá autorizado para o acionamento, só vai puxar simultâneo 07, só para ficar licente. Foi corrigindo, vai puxar simultâneo com 08, só 357. Tá ok, iniciando push em simultâneo com 8 aqui, não. Colega da Gol, obrigado. Gente, o pássaro se encontra atrás da aeronave? Afirmativo, então Indy November Alpha tem livre decolagem de pista no 7, 090 graus com 09 nós. Confirme Alpha Tango Sierra. Tiver força no ponto de esperar, o Alpha Tango Sierra. Alô, táxi, o que você vai falar? Aquilo Quebec Sierra, reporta táxi aí, papá. O número 607 decola de Salvador ao 58. Chama agora o controle 109 decimal 8. 198. Alô, bom dia, gol 607. Bom dia, contato radar, suba ao 3620, saída da El. 360, nada El, 607. Afirmativo, Alfa Tango Serra, mantém a posição. Alô, Salvador. TAM 3153 com informação até o Paro Galeão. O TAM 3153 está minuto, tu copo. Para Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288, 3325, obrigado, bom dia. Alfa, decolado de Salvador aos 59, mantendo minha escuta, reporte o cruzamento do campo efetuado. Reporte o cruzamento efetuado, 0199. O centro entrou em contato novamente aqui e falou que a rota é realmente a Pesulon no meio até a posição Faiz, que na posição Faiz tem a chegada, a nova chegada para Confins. Então vai prosseguir realmente a Pesulon no meio. Positivo, vai pela Pesulon no meio até qual posição Faiz? Afirma. Ah, positivo então, obrigado. Mano, é Fait. Fait, Fox Alpha India, Tango India. Manaus. É, na Lima, chama Sol. Zé, ingressa via pista, reporte livrando para Aerostar, Alfa Tango Zé. Alfa Tango Zé, está livre, ingresso via pista, reporte livrando, cabeceira 35. Salvador, stand 357 para o táxi, temos 167, 4 horas alternando Campinas. Novamente? 167 no PAB, 4 horas alternando Campinas. Boa noite, 97 Levitax, após o início do campo, seguindo o meio, Juliette Alfa, onde espera dando 02, 18, são meia dúzia que ligar 10. 13. Ativo India November Alpha, na presente pro Ori Buraquinho, transfere agora 198, controle bom voo. Controle 198, bom dia, José. Terno 3325. 288-3325, com Recife, agora 715, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, India November Alpha, no Forte, 1 a mil pés, na sua escuta. India November Alpha, mantém ainda mil pés no corredor Forte, aguarde para ascensão. Mantendo 1 a mil pés, corredor Forte, aguarda para ascensão, India November Alpha. 1-8, só meia dúzia, que liga 1013, ou 1-8-9-7. Na retaguarda do TAG, Juliette Alpha, 2862, chamará o gol 1897. TAN 3153, pronto, copia. Copia, TAN 3153. TAN 3153, 380 Galeão, autorizado via Upper Whisk 50, fugindo. Upper November 857, Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu no 6. Decola pista no 0, curva direita, saída da Elleda, BDEV, controle 199, decimal 8, aciona 5035, TAN 3153. É, a gente está com o plano de voo aqui para o Upper Zulu no 4. Tá no ingresso, parte 1 no Silvio Quebec Serra. Silvio Quebec Serra, confirmando parte 3 ou cabeceira? Não, parte 1 aqui, o parte principal, vai decolar da 10. Livre táxi. E a parte 1 no Juliette Alfa, ponte espera tá 10 torre 18612, aquilo que vai ser. É. O TAN 3153 confirmando a rota preferencial nesse horário é Upper Zulu no meio. Vou confirmar novamente aqui com o centro, seu sol. Beleza. É... Tá o seguinte, eu aguardo então a sua confirmação e eu já cotejo. Seja. Afirmativo, Alfa Tango Serra, sequência livre, eu sou lá. Oi, Salvador, TAN 3597. Pronto no ponto de espera, pista no zero. TAN 3597, ali mantém cabeceira 10 inicialmente. Olhar e manter, pista no zero, TAN 3597. Falou, TAN 3290 para push feedback e acionamento. Estou na remota. TAN 3290, autorizado. Espero que você não reporte táxi. Gostaria para táxi, 3290. 1607, chame Recife, 1288, alterna 3325. 288, alterna 3325, 607. 35 no 7, livre decolagem no 0, 100 graus com 08 nós e o vento. Sol Salvador, Sideral, Serra da Talima. Tá no 35 no 7. Presidente. Campo Solo. Solo Salvador, Sideral, Serra Delta Lima. Sideral, Serra Delta Lima. Livre, início de reboque. Reporta na saída do pátio 3. Para ingressar no pátio 1. Positivo, Serra Delta Lima, ciente. Controle autoriza o Índia November Alpha subir para o nível 035. Décima milha, Índia November Alpha. 10 milhas afastado, livre ascensão 035. Livre ascensão 035, Índia November Alpha. Da 3517, decolado de Salvador 07, 109.8 ao controle, bom voo. Oh, Kilo Quebec Serra. Afirmativo, Kilo Quebec Serra, mantenha a presença de posição, não ultrapasse mais não, ok? Certo. 517, contato radar, Sobol 360, saída Gole. 360, saída Gole, 3517. Controle Salvador, gol no 605, em descida cruzando 220, informação hotel. Bom dia, no 605, identifique, chegada é Bonf, desço para 4 mil pés, ajuste 1013. Bonf, 4 mil pés, 1013, gol no 605. Solo, é o da 3153. Voo diário para morro ou apenas quando sem passageiro? Acho que por enquanto está sem passageiro. Amanhã tem previsão de algum não? E amanhã? Tem algum telefone que eu possa checar com o pessoal lá? Lá do hangar é 3377. 1763, tá ok, brigadão. Para o táxi, com POB de 3535, é tudo no meio de 4 horas e meia, alterna Natal. Só copiei em Natal, podia repetir as informações, beleza? Está para o táxi, com POB de 35, autonomia de 4 horas e meia, alterna Natal, então 3890. 35 a bordo, 35 a bordo, livre táxi via Chilete Alfa, ponte para Dono 0, torre 118, decimal 612, que negar 1013, tá 3890. Cliente com 1013 no altímetro, Chilete Alfa, ponte para torre 86, tá 3890. O TAN 3153, solo. Escuta, 3153. A rota que a gente tem, que o centro tem, é para o Zulu 16 e... Devido ao Notan, a rota preferencial é realmente a Vesulo 16. Não, sem problema. Só confirma o último ponto dessa Vesulo 16. Pouquinho. Só confirmar aqui, 93153. Solo Trip 55 no 4, pronto para puxa acionamento, está no pátio 1, posição no 4. Autorizado, pushback, sinal, reportar. Trip 55 no 4. 55 no 4. TAM 3153, então valorizado Galeão 380 nível, decola da Dael, Leda, Fidel. Depois da Peugeot Lono 6, o transponder 5035, TAM 3153, pronto para pushback. TAM 3153, é o número 2 do setor aguarda. Tá correto, esteja mesmo, pô, aguarda para o push. Aguarda. Beleza, quanto tempo vai guardar o TAM 3153? Aeronave retaguarda, a trip tá iniciando, puxa agora, número 2 do setor. Assim que o mesmo iniciar o táxi, vai ser autorizado, TAM 3153. Obrigado. Leda da presente 97. Quebec CR decolado ao 11-1098 ao controle, bom voo. Prata, Trolli, bom dia, aquilo que é Black Serra. E aquilo que é Black Serra, prossiga. Colô, axé. Aquilo que é Black Serra, chame torre para cruzamento do alinhamento da 17. 7. 3, sol. Escuta. Tô confirmando aqui na auto-periferencial, eu penso Luno Meta, é Groove. Groove, Romeu, Uniforme, Fox, Fox. Após prosseguir, não, penso Luno 4, é Toquim. Ah, agora sim. É Groove, eu penso Luno 4, é Toquim. Obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3290.0, pronto. Olha, TAM 3890 pronto? 3890 pronto. Estimativa, ali mantém capiceiro no zero. Ali mantém o zero, 3890. Vai voar direto morro ou vai manter a linha do litoral? Mantém a linha do litoral. Gente, forma no farol da barra. É. Salvador, Rio 5973. 5973. 310 Recife, autorizado. Via Peruísque 58, decola a pista no zero com curva esquerda. Sai da Puga, transição Caju. Controle 119.8, oceano 5034. Tá bom, ofereça para 4 mil pés, ajuste 1013. 4 mil na bom, está 3859.13. Curva esquerda, saída Puca Caju, transponder 5034 e o controle 198, Rio 5973. 5973 está correto, reporta. Chamaremos nessa para pushback e acionamento. Solo, trip 5514, pronto para o táxi, POB 53, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Autorizado táxi Juliette Alfa, ponte espera da 10, torre 118, decimal 612, Kirenga 1013, trip 5514. Via Juliette Alfa, 118.6, 1013, 5514. O TAM 3153, atento com a equipe de solo, a trip liberando a retaguarda, autorizado para o pushback, sinal, para o táxi. Autorizado após a saída da retaguarda do trip da 3153. TAM 3890, decolada da zona 5, 1098 ao controle, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Torre, muito bom dia, trip 5514, pronto no ponto de espera. Estimativa, trip 5514, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 5514. 7M Centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. 1288, 3325, 3527, obrigado, boa. Controle Índia November Alpha solicita ascensão para o nível 055. Índia November Alpha autorizado 055. Autorizado 055, Índia November Alpha. Salvador, muito bom dia, TAM 3890. TAM 3890, bom dia, contato radar, Sobol 330, saída PUCA. PUCA 3890, nível 330. No 897, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. Ficou 1288, 1335, confirme gol no 897. Correto. Obrigado. Volo 605, desça para 2.000 pés, 1013, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 102.000, informará. Solo, TAM 3153 para o táxi, 175 a bordo, 350 Campinas. Autorizado táxi, Juliette Alfa, confere a torre. 118, decimal 612, que é negar 1003, o TAM 3153. Juliette Alfa, ponto de espera, 186, TAM 3153. Felipe 5514, aos 18, decola 1098, ao controle, bom voo. 1098, Trip 5514, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Confederado. Obrigado, igualmente. Fala, Babá, o Kilo Tabasco. Kilo Quebec, você é a frequência livre, até volta. É. Controle Salvador, bom dia, Trip 5514. 5514, bom dia, contato radar, suba 190, saída PUCA. 190 na PUCA, Trip 5514.